O arco-íris que nos une. Lá longe no espaço, um astronauta observou o planeta Terra. Descobriu um país, Portugal, e uma cidade que se chamava Aveiro. Mas que estranho, não se via ninguém, nem carros, nem pessoas e muito menos crianças. Mas estava toda a gente em casa. E por que seria? O astronauta estava cada vez mais intrigado, que resolveu comunicar com os habitantes da cidade de Aveiro. Só conseguiu falar com as crianças do Jardim de Infância de Santiago e eles disseram que apareceu o Covid-19, que veio de avião e anda pelo planeta Terra. Espalha-se por toda a parte e vai passando de pessoa em pessoa. Ele não se vê, só nos microscópios, e passa para nós pelas gotinhas que saem do nariz e pela boca. Podemos apanhá-lo e faz-nos espirrar, tossir e ficar sem ar. É um vírus muito perigoso. As pessoas não podem estar perto umas das outras. E agora temos de estar em casa. Temos de ter cuidado porque ele pode nos apanhar. Mas a escola não tem buracos, nem chaminé. Por isso o vírus não pode entrar. Mas temos é que ficar em casa. É bom estar em casa. Brincar com o papá, brincar com a mamãe e com o mano. Brincar com tudo que temos em casa, tudo. Fazer recortes, ver o tablet, jogar ao macaquinho chinês, fazer puzzles, fazer bolos, cozinhar, pôr a mesa, a colocar a louça na máquina, ver televisão. Gostamos de estar em casa, mas muito tempo é uma seca e é muito chato. Só vemos os amigos pela internet e toda a gente está a fazer aulas na internet com os amigos. A nossa casa é uma escola. Todos os dias temos propostas de atividades e gostamos muito das histórias, da matemática, das experiências, das danças, das canções, dos circuitos malucos que a Fafá envia e a mãe, o pai, o mano, a mana ajudam. É bom, mas temos saudades de estar com a Fafá, com todos os adultos da escola e com os amigos, da escola nova e da velha, regar as plantas, brincar com os amigos, saltar nas poças de lama, jogar futebol e fazer tantas coisas. Quando isto tudo acabar, queremos voltar à escola e lançar a bola pelo ar e depois a bola toca nas nuvens e no sol. E vamos todos brincar com segurança, nunca esquecendo as nossas máscaras e de lavar bem as mãos com sabão e com água. O astronauta ficou um pouco confuso, mas as crianças enviaram-nos postais para ele perceber como é que decorriam as atividades. E tinham sido tantos! Um a desejar boa Páscoa com os coelhinhos. Outro com a lenda do Muliceiro. O do circuito maluco, que foi mesmo maluco. E adorámos o do 25 de Abril. O da matemática parlamentar, que foi o dia em que os talheres saíram das gavetas. O da poesia consciência. O de matematicar com mandalas, o das nossas conversas no computador que terminavam sempre com a canção dos abraços de Sérgio Godinho e os últimos a preparar-nos para o regresso ao jardim de infância e o apoio das nossas famílias. Na mesma altura que recebeu os postais, o astronauta viu um lindo arco-íris que uniu todo o planeta Terra e pensou: que lindo! Qualquer dia vai chegar a hora de darem muitos abraços. E serão tantos que os braços não vão chegar. Jardim de Infância de Santiago, Grupo 3.